Rumo 759, autorizado táxi via Pate 1 em Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1021, não tem um bom voo. Autorizando o táxi via Pate e Índia, ponto de espera torre 1895, 1021, voo no 759, obrigado, tenha um bom dia. Passarei da minha manter posição. Afirmo. Sobremodulado a informação. Foi 288267. O TAM 3597 Recife 1288 e alterne 1260. 2260, tenha bom dia. Controle, autoriza para Patacão Lima no Logo, arrasar para quem quiser voar direito. Livre desvio para Patacão Lima no Logo, informe a quantas milhas. Pede autorizar o desvio, aqui no Rio. Precisando, autorizado, até o portão 05. Ok, grata. Mano, se tu ponto de espera, dá 1-0, pronto. Vou no 759, mantém o ponto de espera. Mandarão ponto de espera no 759. Sinal está na torre, 1-1-8-9-5. Sim, obrigado. Vou no 092, copiou o controle. Dos 223 aos 39, controle 120, décima 8. 208, bom dia, obrigado. Seu instalador, muito bom dia. 1092, final, 1-0. Eu passarei do 2223, cruza 1400 pés. Não cumpre o perfil alto da subida elétrica. Entre passarelo 2223, contato radar, suba sem restrição, nível 180, autorizado direto Elefa. Sem restrições para 180, direto Elefa, grato. Eu preciso de decolagem devido ao tráfego da companhia na aproximação, já agora no externo, e o tráfego ATR que decolou a frente também no perfil semelhante ao Jadael. Tudo bem, sem problema então. Após o tráfego da companhia nacional portaliana, bem então? Cabezão com tráfego? Afirmo. Após o bang da companhia Lima, tem cabezão 1-0, gol no 759. Pois, colega da companhia Lima, tem 1-0, gol no 759. 0-2-3-4. Bahia, Watson, cargo 8487, informação Mike 370, recife, copia. Gente, aguarde cópia, recife, o 8487. Prepara Puca, Jamoracaju. Afirmo, Puca, Jamoru. Gente, graças. Autorizado, Papa Tango, Lima, Zulu Golf. Uno 092, seu solo aos 42, livrou, chama o solo 12, 19. 319, obrigado, 092. Papatão, vou ali mais pelo Golf, informe estimado para pouso. Terminou, copiei. Jogou 1092. Copiado. Lançamento necessita desvio esquerda 240, evitar a formação. Livre desvio, Papatão, Lima, Zulu Gol. Lançamento 2223. Lançamento 2223, ciente, livre desvio. Hotel, finalizado de rebote, grato, bom dia. Ciente, Tango, Yankee, Hotel, tenha um bom dia. Papa Romeu Serra Golf Oscar, mantém as condições visuais, o ajuste chama 022. Assume o código 0231. Informe o tipo de equipamento. Responda 0231. Quando possível, estimado para terminal Ilhéus e estimado para pouso. Uno 759 aos 44, sua decolagem, controle 120, décima 8. Quatro, dois, quartais, CLB 121, autonomia 0315, alterna Fortaleza. Papa Romeu Serra Golf Oscar, mantém as condições visuais. Tem frequência livre para autocoordenação. Ao ingressar a terminal Ilhéus, estamos mesmo na frequência 120, decimal 1. Controle Salvador, bom 759, decola. Bomba 759, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360, bomba 759. Papel Angulim, Azulo Golf, prossiga. Recebendo exatamente 238. Gol 759, informe desvio à direita, proa 230, 20 milhas, devido à formação. Sobre desvio, gol 759. Estarei retornando. 14234 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 17 nós. O último entrou agora no 022. Ativo no 022, livre alinhar e decolar, pista no 0, azul 4234. autorizado, Gol no 649, chame táxi. Chamar o táxi 649. Guardião 08, serviço radar encerrado, chame Léo, 120, décima 1. Bono 759, chuva restrita, nível de voo 320. Restrita ao 320, Bono 759. Passarelo 2223, autorizado nível final 160, autorizado direto TASOP. Confirme, 160, confirme o nome da posição? Centro Recife, passou TASOP, eu desconheço essa posição. Beleza, então vamos manter isso aí, que nós também não sabemos não. Controle, bom dia, o 4234 Azul. Azul 4234, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, o 4234 Azul. Fazendo Oriente Mike, prossiga. Papá Romeu, confirma? Papá Tango, novembro Oriente Mais, mantém as condições de usuais, ajuste chama 022, adicione código 0232, informa-se do equipamento. Papatango, novembro Oriente Mike, quando possível, estimado para terminal e Léus, ou estimado para pouso. Para o táxi. Confirmando 162 a bordo? 156. Gente, autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 1022, tem um bom voo, gol no 649. E aí, passando ainda, quanto espera 118.5. Graças. É mal. Você já voa no 759? Não vai estar por isso possível voar nela devido a formações. Se puder coordenar, não vai receber a proa de tarde, né? Voa no 759, já foi informado o desvio do senhor para o centro Recife. Estamos mesmo agora na frequência 1251. E alterne 13395. Recife agora no 25, 13395, 759. Obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana. Está passando Lima Zulu Golf, plano modificado ao Zuma 051. Mantém as condições visuais, o ajuste é 022, desça para o altitude de tráfego do local com frequência livre. escuta, prossiga, Salvador. Abissão 8487, autorizado Recife, o nível 370, via rota Upezulumo 7. Decolagem pistão no zero, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pucajamo, Aru. Frequência do controle 120, décima 8, e o transponder 5461. 8487 da APSA, de Salvador para Recife, decola da 10, na Pucajamo, Aranguaju. 2000 pés, curva esquerda, sobe para 370, Upperzulu 17. 208, chamará o controle. 5461 no selecionado. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback acionar o APSA 8487. Chamará, muito obrigado. Tá daí. Azul 4981, bom dia, sua identificação. Autorizado, chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste chama 022. Paredo 2223, chama-se para o Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 28260, muitíssimo bom dia, obrigado. Número 49, decolador 54, controle 120, décima 8. 08. Abissão 8487, chame pronto para o táxi. Chamada táxi 8487. Bola 649, bom dia, contato radar, siga para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 649. Autorizado, Salvador, Grupo Zulu, Manati, 1.000 pés, decolagem pista 1.7, após decolagem primeira curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, e o transponder 0146, o Hotel Gilete Serra. Correto, qual o POB? Para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1022, tenha um bom voo, até o Gilete Serra. Bom, meu hotel Juliette Serra é forte quando pronto para o táxi no Bate 4. Oceano 2733, Salvador para Lapa, 100 nível, aguarde 1 minuto para a cópia. Condição de acionar e aguardar? Afirmo. Azul 4981, após desvio, vai direto Luna. Pode desvio, Luna, 4987, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1022, tem um bom voo. 1022, Índia, ponto de espera 1895, tenha um bom dia, obrigado, bom trabalho. Confere 2733, cópia. Volta a cópia 2733. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Lima, Papá, Lapa, o nível 1-0-0, plano Yankee. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 1-2-0-8, transponda 5-4-3-5. Salvador, acessar a Bravo Lima Papa, nível 1-0-0 Yankee, decolando a 1-0, percorra a esquerda, saída Momo após DCT. Controle 1-2-0-8, transporte 5-4-3-5, 2-3-5. Correto, 5-4-3-5, confirme o POB. Exato, chegada Mari, desça para o nível 050. Pro 1-0-2-2, reporte no ponto de espera, Taxi Oscar. Mais um 8487, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 40 graus, ONU 4 nós. Tive decolagem da 1-0 para o ato 3487. Uma 649, chame Santo Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 351, 395. 22. Tá com o ajuste 22, tá tomando a pé do Santo Recife. Autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Eu tenho, obrigado, enquanto ele está ligado, né? Estou aqui, 4-0-2-2. 1-0-2-2. São Romeu, Serra, Tango Delta, Salvador, Jequié, confirmando o transporte de ferro. O Papa Romeu Serra Tango Delta autorizado GQE, nível 1-2-0, plano Yankee, decolagem pista 1-7, após decolagem primeira curva direita, realiza o perfil da subida Arbor após DCT. Frequência do controle 1-2-0-8, transponda 5-4-2-2. Planejamento correto, qual o POB? Gente, 04 a bordo para acionamento e táxi, torre 118.95, ajuste no 022, tem um bom voo, Serra Tango Delta. Educação, autorizada de chegada Mari, desça para o nível 060. Controle, bom dia, 8487. Papa Cargo 8487, bom dia, contato radar, chuva para o nível 370, saída Fuca. Saída Fuca, sinal 370, equipado. Bom, meu hotel Juliette Serra, decolador 05, controle 120, décima 8. 120, décima 8. Controle, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, bom dia, mantenha as condições visuais, ajuste no 022, autorizado direto Manassi, reporte 20 milissórios. Reporta 20 milhas fora, hotel Juliette Serra. Azul 4981, informa o helicóptero sua posição de 11 horas a 5 milhas. Mantemos 510, vai interferir na aproximação. Paciente tem o mesmo no equipamento próximo à Duna. O 4081 está pro lado do Duna agora. Salvador, bom dia, Azul 2796, na 4000, mantente na informação com o Weber. Autorização para João Pessoa, quando possível, a nossa saída aprovada. Azul 2796, João Pessoa, 190, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhora, se escuta 2796. Autorizado, João Pessoa, nível 190, via Golf 677 até Recife, após DCT. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5463. João Pessoa, nível 190, via Gol 677, após Recife, Recife DCT. Decolando o perfil da Conde. Da 1-0, primeira curva à esquerda. Controle 208, 463 no transponder 2796. Protejamento correto no pátio 3, reporte pronto, pushback acional, azul 2796. 2796 nessa, chama pushback acionamento. Solo Salvador, controle 25 do pátio. 2584, Salvador, Brasília, o nível 380, pronto, cópia. Consulta. Autorizado Brasília, nível 380, via rota UP Zulu 17. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120, decimal 8. Transponder 5455. Autorizado Brasília, nível 380, UP Zulu 17. Decolagem pista 1-0, para a direita, Arbor. Protejamento correto no pátio de autoridade, reporte pronto para acionar, força aérea 2584. Estabilizado, Gerencio, Azul 4981. Azul 4981, completo a sinal, chame a torre, 118, decimal 95. Torre agora, 895, TH, obrigado. Para cargo 8487, chama o centro Recife, 126, decimal 85, e ao terme, 125, decimal 45. 2825, 254. 8-1, tráfego avistado, altímetro 1022, autorizado pouso, pista 10, o vento 140 graus, 14 nós. Mi-22, livre pouso 10, azul 498. Comandante, agora 2433, canal 10, visual para a manobra final, tem instrução de estudar bem grátis. Negativo, mantenha a posição, aeronave já com pouso autorizado na pista 10, força era 2733, mantenha a posição, ataque seu hotel. Já mantenha hotel, 2733. Era 2733, autorizado o cruzamento, pista no 028, na taxi Delta, mantém a posição, chama o solo 121 no décimo móvel. Cruzando o cruzamento da 1028, 2733, vai reportar na Delta, solo 219. Azul 4981, sul solo 12, direita, livre, chama o solo 121 no décimo móvel. Direita 219, 4921. Travessa para 2 mil pés, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Autorizada final, porque estabilizado, estabilizado. Panel 6312, desça para 3 mil pés, ajuste 1022, redução de velocidade 2009. 33 na Delta. Autorizado ingresso via Alfa, Juliette, Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre novamente, 118 decimal 95, o ajuste no 022, tem um bom voo, força era 2733. Segui via Alfa, Juliette, Pátio Uno, após Índia, no ponto de espera da 10, uma 1992, 1022, 2733, obrigado. Salvador, bom dia, 1095, posição 10, ciente da informação, November, autorização com fins. Ciente, com fins 360, aguarde cópia no portão 10, gol 1095. 360, aguarda. Gol 2199, completa sinal, chame a torre 118, decimal 95. 295, bom dia. 2199. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, frequência livre. via pista, é para sobre a cabeceira 17 ponto, Papa Romeo, Sierra Tango Delta. Salvador, bom dia, Gol 2999-0. Alfa, para ingresso na Juliette, para o Azul 4981. Autorizado, Juliette, portão 01, o Azul 4981. Juliette, 01, 4981. O 095, cópia. Cópia no 095. Autorizado com PINS, nível 360, rota up Zulu 21, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponder 5467. 360 autorizado, via Pesolo 21, decola 1-0 por da direita, árvore Elefa 208 é o controle, 5467 é o transponder. 1095, cotejamento correto, 5467 no transponder, portão 10, chame pronto. 5467 transponder, 10 posição, chama pronto, gol 0095. Azul 2796 autorizado, pushback acionar, chame táxi. Para 4 mil pés, ajuste 1022. ME312, redução de velocidade 1.80 nós. Autorizado interceptar nesta proa, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Autorizado para 3859. Salvador, 42584, para partida. Sierra Tango Delta, autorizado a decolagem de pista no 7, o vento 140 graus, 12 nós. Gente, procede a 2733, mantém a posição. Para manter a posição, poderia confirmar se está livre da restrição da saída bom ou 2733 do pai? Vou verificar junto ao controle, Salvador. O 2199, seu solo aos 16, já livrou a pista, chama o solo agora 12199. Paulo Romeu, Sierra Tango Delta, decolada de Salvador, Zuno 7, controle, Cogina, Zuno 8, controle 120, décima 8. Controle 1208, Sierra Tango Delta, boa. Sun 3304, táxi, Cogina, última aproximação, altímetro 1022, tráfego avistado, já com trem embaixo travado? Afirmativo, achei travado. Serra, Tango Delta. A Romeu Serra, Tango Delta, bom dia, contato radar. Suba para o nível 120, autorizado direto Argo. Missão 120, direto Argo, Serra, Tango Delta. Está em missão de transporte de enfermo, quando possível, proa direto do destino. Tente o Papa Romeu Serra, Tango Delta, informe a proa ideal para o destino. Para o destino 263, Serra, Tango Delta. Tente autorizado direto destino, Papa Romeu Serra, Tango Delta. Direto destino, Serra, Tango Delta, graças. Fale. Haja tráfego, ele irá liberar da região superior. Mas a princípio, cumpre a restrição inferior. Tá, se é que vai cumprir o 273. Flávio Nacional, Sânia Torre, 1895. Salvador, bom dia, Xanem 632, está precisado MS, X-Ray da 1-0. Xanem 3-1-2, altímetro no 022, número 2 na aproximação. Continua a aproximação, aguardando instruções. Tráfego já avistado. Ok, continua a aproximação, aguardo para o pouso, 9022, altímetro Xanem 3-1-2. Estamos na passagem da PR na Azul, autorizando o seu 06, gol 2199. Salvador, com a série 2584. 2584, prossiga. Acionado no pátio militar, na área de suas autoridades, com 10 a bordo, alternando Goiânia, com 3 horas e 15 autonomia. Autorizada até interseção, para ingresso na 10, chama a torre em 1 no 8, decimal 95, ajusta no 022 para a série 2584. 22 autorizados, táxi tem interseção, para o lá, chama a torre 108-95-2584. Azul 2796, número 2, mantém um ponto de espera. Espera 2733, aguarda, informa o Hércules da Chanera Bianca já no marcador externo. Amigo, ao comando 273. São 3304, seu solo aos 2-2, direito no 2-1, decimal 9. 2-1 9, 3304. M3 no 2 a 30 pátrios, durante a aproximação na cor final, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 2 nós. Livre pouso 1 no 0, 80 pátrios, M3 no 2. Salvador, Fábio 2584, gente, Fuséria 2584, número 3 para decolar de Salvador, mantém a posição. Salvador, até 3304, você escuta? 304, portão 7, Alfa Juliette. Portão 04, Alfa Juliette. Não, Tá, A 38 se somar, tem condições de se somar. Com 2733 ali mantém cabeceira no zero? Ali mantém 2733 cabeceira no zero. 4299. Campinas, igual de 4. Claro, da presença do senhor. Dael Leda Mótima. Dael Leda Mótima, 42. A 3859, desça para 2000 pés. Autorizada a sinal INS, reporte estabilizado. O 320, via Pesulo 10, decola da 10, direita, da El Leda, por Leda Mótima. 120, decimal 8, 5471. Decimal 9. Me chamo pronto, puxa a sonar, 3179. Salve Salvador, bom dia, Xenéia 312, bom dia. Portão 3, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 3, Barão Meon, a informação da Zona Pátio Militar. 2796, a linha aí mantém cabeceira 1 no 0? Sim, mantém 1 no 0, 2796. É para o Galeão, informação da Zona, dessa atualização é para... Ativa a guarda de coordenação. Tinha o seu direcionamento para aqui, do Barão, contra a guarda? Consciente do acionamento. Barão. Falou, Salvador, 0095, posição 10, se tiver relacionamento. No 095, portão, C, portão 10, está livre, chame tá. Fantástico, 0095. Então, 3859, informa um helicóptero na sua posição de 11 horas a 8 milhas, mantendo o centro, né? Gente, está 3 horas de prazo. Você era BC33, decolado Salvador aos 26, controle 120, decimal 8. 208, você vai chamar o controle do BC33. Já está para Romeu Serra, Tango Delta. Papa Romeu Serra Tango Delta, plano modificado azul no 127, suba em condições visuais para o nível 125. Papa Romeu Serra Tango Delta, em quanto foi estimado para pouso? Eu estou bom, 1145, Salvador, Fatora 2733, no PC da mão. Era 2733, contato radar, suba sem restrição ao nível 100, autorizado direto móvel. E subindo para o nível 100, sem restrições, direto para móvel 2733. 96 mantém a posição, devido ao caravan da Força Aérea ainda mantendo o eixo de decolagem. Gente, escuta 2796, mantém posição. Azul 2796, autorizado a decolagem, pista 90, vento 130 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem 2796. Como é 1 no cópia? 1095. Prossiga no 095. 095 para o táxi, 167 a bordo, 1259, alterna Campinas. Alferne, 126 decimal 0. 228-260, sem condição de realizar o táxi para decolagem? Aeronave em direção final. A 10 milhas. Clear, cleared among arrival, 75 level 050. Para o meu no livre táxi até o hotel, ajuste no 022, champara cruzamento ao 028. Livre táxi até o hotel, vai estar cruzamento da pista, o Barão Leão. Nada, bom dia. Campinas 340, via Pesolo 10, Ubá, via Pesolo 16, Belo Horizonte, após conforme o plano. Decola a pista 10 com curva à direita, da El Leda, mas Leda Mótica. Controle 1208-5475. Quatro 3409, conforme o plano, Pesolo 10. Guarda pelo nome aí, conforme. Guarda aí, olhei da ponte, para ver se vai ter controle 547. Protegimento correto, champão. Aproximando através da 5095. Está livre, até o ponto de espera da 10, via Índia, voo no 095, ajuste no 022. Via Índia, até o ponto de espera da 10, voo no 022, mantendo o seu escudo. Tango Índia Bravo, prossiga. Guarda, está de confirma o horário do Tango Índia Bravo? Gente, aguarde um instante. Torre 118-95, tem bom. 295, obrigado, bom serviço. Pessoal, bom dia, 1095, ponto de espera da 1-0, pronto. 1095, mantenha o ponto de espera número 2. Mantenha, 1095. Aérea 2584, autorizado o ingresso, reporte aliado pronto, cabeceira 10. Reporte aliado pronto, 2584. É bravo, copia? Serra Novembro, Serra Novembro. Sobrevoo Bahia Todos os Santos, 1 mil pés, decola da RMA com condenação com a torre, com Proa Sul, para ingressar no corredor Axé. Controle 1208 e aciona 0137. Também de abraço. Afirmativo então. DCT Paripe. Chame a torre para acionamento e decolagem. O ajuste é 1-0-1-2, confirma o PLB? 3 a bola. 3 a bola, tem um bom voo. Al Salvador, 732, 5 nós, livrou a pista. 4 a. Portão 4, Alfa Juliette. Alfa Juliette 4, 32 de prato. Para a torre. Bravo, siga.